Eles dormem, eu faço plano. Sem paleta, sem pano, sem máscaras. Pego a coragem, juntas vamos. Sigo a viagem, cada passagem faz história. Alcanço altos níveis, pode me chamar de glória. Eu fiz da dor combustível pra minha volta. Sem meia volta, coração enche, mas não lota. Se te incomoda, me olha torto, mas inteira permaneço. Ó, pega sua cota que o que eu quero não tem preço. Tó, nunca fui de ter dó, sempre me curei só. Perdi as contas de quantas venci com meu suor. Pago minhas contas, ando pronta pro meu melhor sempre, rego minhas plantas, levo a vida onde vou ao ventre. Saí de lá pra vir pra cá sem saber nada. Aprendi a nadar pra não me afogar nas mágoas. Se consegue entender, faço da gota rio. Chego e faço chover, meu copo não é vazio. Cheguei a ficar confusa, mas o amor me salvou rápido. Frieza me fez cacto, mantive o foco intacto. Dinheiro traz problemas, se você for problemático. Enterro só te lembra como o tempo é matemático. Por onde passei, deixei rastro de amor. Passei, deixei rastro de amor. Por onde passei, esquinas e vielas. Por onde passei, caminhos tenebrosos, eu sei. Sim, eu sei, um dia eu fui pra me curar. Por onde passei, esquinas e vielas. Por onde passei, caminhos tenebrosos, eu sei. Sim, eu sei, um dia eu fui pra me curar. Que fui, hoje eu não quero mais voltar. Vibe ruim que flui, muito já senti em voltar. Isso não é desdém, descobri que fui refém. Nem tudo é amém, mas também nem quis me revoltar. Sorte que eu neguei, coca ia me viciar. Infeliz que vem nesse mundo pra aliciar. De longe flagrei, olhares de malícia. Repudio seu desejo de me acariciar. Foram tantas que me tornei poucas. Percas que dinheiro nenhum paga. Não me preocupo mais o que falam as bocas. Deixo oculto, só me ocupo com quem mal não traga. Como a degralhe, tive medo, mas nunca deixei a fé. Tive proceder, veja que eu tô de pé. Me sinto melhor como ser humano e como mulher. Anjos me livraram, não era minha hora. Muita fazenda, mundo afora. Amor à vida, agradecida, vivo agora. Por onde passei, deixei rastros de amor. Por onde passei, deixei rastros de amor. Por onde passei, esquinas e vielas. Por onde passei, eu sei, sim, eu sei. Um antídoto pra me curar. Por onde passei, esquinas e vielas. Por onde passei, caminhos tenebrosos. Eu sei, sim, eu sei. Um antídoto pra me curar.